bem mais que o tempo que nós perdemos. Ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz e ainda espero resposta. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo só pra saber o que você achou dos versos. Tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai. Por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo? Nesse caderno sei que ainda estão os versos.